Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, nós louvamos ao nome do Senhor Jesus Cristo pela tua vida. Você que está ouvindo esse programa agora, Deus, ele tem uma palavra ao teu coração. Ele quer falar para você que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E se você está vencendo na vida, se Deus está te abençoando, se você está prosperando na terra, saiba, é misericórdia do Senhor. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no verso 17, o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. E diz no capítulo 9, no verso 3, sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque é pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir essa terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Queridos, tudo vem de Deus, por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Que você possa ter a consciência de que a nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundícia. Queridos, é misericórdia pura do Senhor. As misericórdias do Senhor, Lamentações 2:22, são a causa de não sermos consumidos. Vamos orar com o pastor Hélder e que desde já Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos na beleza da tua santidade e pedimos, Deus, que o Senhor nos ilumine e nos guarde e faça resplandecer a tua glória sobre nós. Ensina-nos, Deus, a fazermos o teu querer, a mortificarmos a nossa carne, porque o Senhor diz que a carne não produz nada de bom e teu espírito reproduz vida. Então nós queremos mortificar, Deus, lutar contra as coisas da carne, a porfia, a maledicência, a inveja, a glutonaria, a maledicência, para vivermos, Pai, na dimensão do teu espírito e fazendo a tua vontade. Derrama então, Pai, do teu querer e do teu poder sobre nós. Faça que sejamos mais iluminados e impactados segundo as tuas grandes e maravilhosas promessas. Nós abençoamos a todos que nos ouvem e pedimos que o Senhor traga luz e a paz ao espírito, luz na mente e fogo no coração, para que vivamos fervorosamente e fiéis na tua presença. Nós do Caminho Santo abençoamos a você que nos ouve, abençoamos a sua família, a todos os brasileiros que moram no exterior que nos ouvem. Nós te pedimos a tua paz, a tua graça em Cristo Jesus. Amém. Nossa alma anseia, ser bem-vindo, ó Rei vitorioso, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Recebe a nossa adoração, aroma suave, nossas vidas é o melhor que podemos oferecer a ti. Seja bem-vindo, ó Rei Jesus. És o amado que nossa alma anseia. Seja bem-vindo, ó Rei vitorioso, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Recebe a nossa adoração, aroma suave, nossas vidas é o melhor que podemos oferecer a ti. Uma pessoa que nos escreve, uma mulher no Senhor, uma crente, que não vou ler o nome dela para preservar a sua integridade. E ela diz assim: paz do Senhor. Pastor, preciso de uma ajuda através de um conselho. Meu marido me traiu e eu descobri. Isso vai fazer há um ano. Somos evangélicos. Ele me traiu com a minha melhor amiga. Mas não me separei na época. Mas até hoje vivo muito arrependida porque não o deixei. O fato é que não consigo perdoá-lo. Vivo com ele. Mas as lembranças me consomem a cada dia. Não sou feliz. Estou indo para a igreja, mas não consigo mais sentir alegria na presença de Deus. Pastor, me ajude. O que devo fazer? Será que vou passar o resto da minha vida assim? Tenho 32 anos, dois filhos e somos casados há 12 anos. Me ajude, por favor. Deus abençoe. Minha amada irmã, eu quero te dizer que você só tem duas opções. A melhor e a maior é perdoar verdadeiramente o seu esposo. Porque quem perdoa se torna livre. O perdão não é um sentimento, é um mandamento. É uma postura de lutar contra a mágoa, a ofensa. Lutar contra toda dor, tristeza que há no seu coração. Quando nós fazemos isso, Deus, o Senhor, Ele lava a nossa alma. E talvez você não esteja conseguindo porque há, obviamente, uma dor, uma decepção, e há também uma questão maligna por detrás do diabo, sempre lançando dardos, setas, lembranças, pensamentos, para que aquela ferida nunca seja curada, tratada. E se não houver este perdão, então a palavra de Deus diz que há verdugos que nos atormentam, espíritos das trevas que nos atormentam, se não houver o perdão. Quem muito perdoa, muito ama. Quem muito perdoa se torna feliz. Por isso você já não sente mais a presença de Deus, porque você está atormentado. Então, como perdoar se eu não consigo? É lutar com isso, é jejuar, é se humilhar, é ir diante do seu pastor, pedir uma cobertura de oração. Mas você tem que lutar com todas as suas forças. Mas se em última instância você não viver e conseguir perdoar, você deve se separar. Este não é o caminho que Deus deseja, porque o divórcio só surgiu por conta da dureza de coração do homem. Mas o fato é que você não pode mais viver assim. Então tome uma decisão, se posicione no Senhor e você será surpreendida de quanto Deus vai te abençoar. Lute, mortifique, ore, jejue, peça as pessoas para estarem orando contigo. Coloque seu marido para estar também junto nesta campanha. E você verá a bondade e a graça de Deus. Onde há perdão, significa dizer que nós vamos lembrar sem sentir dor. Vamos lembrar sem nos ressentir, porque fomos tratados e curados. O Senhor nos perdoou graciosamente e nos ensina que seremos perdoados na mesma proporção que perdoarmos nossos semelhantes. É essa a oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou. Fique na paz em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Juízes, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Oresete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Queridos, essa história aqui do povo de Israel sendo oprimido pelo rei Jabim, que tinha como comandante do seu exército um homem chamado Císera, é a prova de que todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, nós desagradamos ao Senhor, vem o mal contra as nossas vidas. Porque o mal vem quando você com as suas mãos, você com as suas atitudes, você com as suas decisões, você escolhe aquilo que quer vir sobre você. A Bíblia diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai colher. Lamentações 3:39 diz, de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Agora, nós temos um benefício, nós temos um livramento em Deus quando nós nos arrependemos, quando nós clamamos ao Senhor, e foi isso que o povo de Israel fez. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Quando você clamar a Deus, Deus, eu não aguento mais essa situação dos meus filhos nas drogas, dos meus filhos que não querem estudar, do meu marido desempregado, ou Deus com a ou eu com a vida fracassada. Senhor, tem misericórdia. Quando você se posicionar diante de Deus, Deus é aquele que muda a história, Deus é aquele que reverte a situação, porque a Bíblia diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50:15. E o que aconteceu para que a bênção viesse na vida do povo de Israel? Nesse mesmo livro, Juízes, capítulo 5, no verso 7, diz assim, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel, então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam. Queridos, existe uma frase, mães de joelho, filhos de pé. Essa mulher aqui, ela se coloca como mãe de Israel, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. O que você precisa entender é que você tem que primeiro se posicionar diante de Deus. Deus, ele colocou à sua disposição a autoridade que Jesus Cristo deu para mim e para você. Mateus capítulo 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Lucas 10, 19 diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente te causará dano. Você primeiro tem que se posicionar em Deus, saber que Deus é aquele que vai ouvir as tuas orações se você for reto e justo, é aquele que vai enviar anjos ao teu favor. Por quê? Porque quando você anda com Deus, quando você se posiciona aí, usando a autoridade que o Senhor te deu, aí as coisas começam a mudar na sua vida. Mas diz aqui em Juízes 4:4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Ela não atendia em qualquer local não, meu amado. Era debaixo de uma palmeira. O que a palmeira simboliza, meu amado? A palmeira simboliza aquele local em que, para a palmeira vingar, primeiro, tem que ter muita água. A palmeira, ela bebe, em média, 500 litros de água por dia. Você já viu esses pés de buriti, esses pés de tamareira, ou mesmo aquelas palmeiras em oásis? Por que nasce ali no oásis? Porque elas necessariamente têm que beber muita água. Para beber água, as raízes têm que ser profundas. Você precisa, então, ter o quê? Estar junto ali, de onde tem águas, mas levar suas raízes até a profundidade em oração, em santidade, em jejum, em vigília, meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus quer usar você, como usou Débora aqui, mas ela estava junto da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Betel é casa de Deus. Você quer ser usado, você quer reverter essa situação que vieram contra você, você quer perseguir os teus inimigos e assim derrotá-los, você tem que ser como Débora. Porque diz a palavra de Deus que o rei de Israel, Baraque, ele chama Débora, e aí Débora fala: olha, eu vou, mas a glória não vai ser sua, a glória vai ser de uma mulher. Saiba você, mulher, Deus tem colocado na sua vida, no dia de hoje, a autoridade dessa mulher aqui, Débora, profetiza, para falar: mal, sai, mal, eu vou contra você em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que eles foram e perseguiram esses inimigos aqui, Císera, e Císera veio com 900 carros de ferro. Por mais que seja forte o teu adversário, por mais que seja difícil essa situação, você com Deus, você é vencedor. Diz a palavra de Deus: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Débora então respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher que o Senhor entregará a Císera. Saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E diz a palavra de Deus que eles guerrearam e mataram aqui. Então Débora disse a Baraque: dispõe-te, porque hoje é o dia que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor com 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio de espada diante de Baraque, e Císera saltou do carro e fugiu a pé. Queridos, você pode se posicionar como essa mulher que se colocou como mãe de Israel e venceu. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos. Que a bênção de Deus te enriqueça, que venha te fortalecer. Abra o seu coração para que a palavra do Todo-Poderoso se manifeste de uma maneira grandiosa e majestosa na sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Deus tem os seus mistérios e desígnios. Veja que o apóstolo Paulo parece uma contradição, mas é um paradoxo, quando ele declara que quando eu estou fraco, eu sou forte. E por quê? E o mundo diria: não, mas quando você está fraco, você está fraco. E quando você está forte, você está forte. Mas é exatamente o oposto que Paulo está indo nos ensinar. E por quê? Porque quando a pessoa se julga muito forte ou muito capaz, ela se julga muito autossuficiente. Então ela vai depender muito pouco de Deus. E quando a pessoa vive nesta relação, ela vive numa relação de orgulho, de soberba, numa relação em que a pessoa não agirá em conformidade com aquilo que Deus quer. Desse jeito, você, em vez de você se fortalecer, você está se enfraquecendo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, quanto mais fragilizado eu estou, e se isso não me levar a uma revolta ou uma amargura, mais fortalecido eu serei diante de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É claro que ele não diz que está feliz pela fraqueza em si, pela injúria em si, pela necessidade em si, pela perseguição ou por angústia. Mas o que isso produz na vida da pessoa? Entenda esta diferença. Então, a angústia, as perseguições, elas não têm um fim em si mesmo, elas são um trampolim que nos levarão a um patamar muito mais elevado. Então, nesta relação, meus queridos, eu pergunto, como tem sido a sua vida? Você tem murmurado, reclamado, quando as coisas não vão bem? Você tem titubeado, ou seja, enfraquecido na fé quando há lutas? Não faça desta forma. Veja que Tiago 1:3 diz, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Veja então o que ele está dizendo, que as tribulações, as lutas nos produzem perseverança. Claro, eu tenho que resistir, eu tenho que insistir, eu tenho que prevalecer. Essa perseverança tem que ter uma ação completa. E que tipo de ação completa é esta? É para que sejamos maduros e íntegros. Sim, o sofrimento nos amadurece. Sim, o sofrimento expurga muito do nosso mau caráter. Prova vem da palavra latim, que significa purificar pelo sofrimento. Reafirmo, ninguém gosta de sofrer, mas o propósito é um propósito maior. O propósito é um propósito muito mais nobre do que você pode imaginar. Assim, você nunca será a pessoa que poderá ser se dores, pressões, tensões e disciplinas forem retiradas da sua vida. Vou dizer mais uma vez. Você nunca será a pessoa que poderá ser se dores, pressões, tensões e disciplinas forem retirados da sua vida. Assim, meu amado, se alegre nas tribulações, porque toda tribulação tem uma hora e um dia para acabar, como diz nosso amigo Lincoln. Mas mais do que isso, as tribulações forjam o nosso caráter. As tribulações nos produzem maturidade. As tribulações glorificam o nome de Deus. As tribulações nos levam a enfrentar os nossos medos e traumas. Mas elas também nos levam a uma humildade, uma postura de humildade muito maior. E quando nós vivemos nesta relação, então, Deus vai se manifestar de uma maneira muito maior e graciosa do que podemos imaginar. Assim, meus amados, permaneça firme, persevere, insista. E dois grandes problemas as pessoas têm nas tribulações. O primeiro é murmurar, se queixar. Ah, Deus, tanto isso e tal. Deus não admite murmuração. Porque se Deus permite uma tribulação, então quando nós murmuramos, em última instância, nós estamos reclamando contra o próprio Deus. Primeira coisa, não murmure, não se queixe. E segundo aspecto, não crie uma raiz de amargura no seu coração. Não fique amargo, porque se você fizer isso, você vai se apartar da graça de Deus. Então, cuide do seu coração, para que você não venha murmurar. Cuide do seu coração, para que você não venha ficar